A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade à nossa devocional, vamos caminhar pelo capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No próprio texto, irmãos, há uma continuidade do raciocínio que Paulo vem desenvolvendo, particularmente no capítulo 8, mas há também alguns elementos que eu quero reforçar pastoralmente e que vão ser importantes para que alcancemos a maturidade bíblica, a maturidade na nossa vida cristã, tá bem? Então, penso que esse será um capítulo importante para nós tirarmos dos nossos olhos um determinado véu que ainda está posto na vida dos irmãos e eu quero retirá-lo hoje. Ele já foi retirado em toda a Bíblia Sagrada, mas às vezes isso não é trabalhado com tanta clareza. E eu quero reforçar essa ideia. É um capítulo pequeno e nos permite trabalhar essas duas questões, além daquilo que Paulo está narrando acerca da igreja em Corinto. Mas antes disso, vamos ler a devocional que nos foi enviada pela equipe, liderada pelo nosso irmão de Atibaia, o irmão Everson, e também ali o irmão Maurício, o irmão Roberto e a irmã Kelly, que nos enviam essas mensagens, esses textos de devocional de abertura. Tá bem? Então, vamos lá. Nos encaminharam hoje do site ou do WhatsApp Versos Bíblicos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Preste bem atenção nisso. Cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Você acha pouco ser amado por Deus? Às vezes as lutas da vida nos levam a curtir uma achatada autoestima. Nessas horas, sentimos-nos diminuídos e achatados também. E duvidamos até mesmo do amor de Deus. Nessas horas precisamos saber que o amor de Deus por nós não muda. Deus não pode nos amar mais nem nos amar menos. Ele nos ama com amor eterno, porque a causa do seu amor está nele mesmo, porque Deus é amor. Os puritanos costumavam perguntar: achas pouco o fato de seres amados por Deus? E, fechando com essa pergunta, os irmãos nos abençoaram e nós também abençoamos a todos e todas que nos ouvem nesta hora. Leamos agora 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim o texto a partir do verso 1. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, os separados do pecado, separados para Deus, tá bem? Não há necessidade de que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. Caiu aqui, irmãos, e eu vinha dizendo, a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. Durante um ano eles se prepararam para essa oferta. E a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei, de que de fato estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Só lembrando a você, nesse momento a igreja em Jerusalém, irmãos, além de outras igrejas, mas particularmente Jerusalém, estava passando por uma situação de muita perseguição por parte dos romanos. E junto com essa perseguição, muita privação, muitas necessidades materiais. Só lembrando a você. A doutrina do Novo Testamento sobre a contribuição econômica e financeira enfatiza os seguintes princípios. Prestem atenção. A total liberdade e espontaneidade. Atos 5, versículo 4, 2 Coríntios 8, versículo 11. Irmãos e irmãs que nos ouvem, que ninguém se sinta constrangido a ofertar. Ninguém se sinta constrangido a ofertar. Há uma total liberdade e espontaneidade. Eu digo isso já fazendo a primeira colocação pastoral, porque parece que alguns irmãos sentem-se constrangidos por ter uma condição material, financeira, melhor do que a média das pessoas. E isso não deve acontecer. Você não deve ficar constrangido. Se você abrir um pequeno comércio, vou citar dois casos. Abri um pequeno comércio há muitos anos atrás e foi trabalhando com todo zelo, com toda dedicação. E durante anos esse pequeno comércio foi se desenvolvendo, crescendo. E hoje esse comércio já é maior. E você tem uma condição melhor de vida. Eu falo do comércio, mas pode ser qualquer outro exemplo. Se você trabalha no campo e trabalhou bem a terra, trabalhou bem no cultivo, trabalhou bem, sobre todos os aspectos e prosperou, você não deve ficar constrangido de modo algum diante da igreja por ter prosperado economicamente. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus ensinou. O que Jesus falou, e nós vamos tocar no assunto, é o perigo de tornar isso uma avareza no seu coração, um ídolo no seu coração. Agora, se não há avareza da sua parte e não há uma idolatria da sua parte, Que bênção que Deus tenha abençoado a sua vida. Há na Bíblia dezenas de pessoas que foram abençoadas por Deus na área financeira. E você não deve se sentir constrangido, nem por ter prosperado economicamente. E segundo, não deve se sentir constrangido, porque alguns, ficam até com receio de chegar na igreja, porque vem sobre eles, às vezes, uma pressão de que eles têm que resolver todos os problemas financeiros da igreja, e de que eles têm que resolver todos os problemas sociais da igreja, como se os outros não tivessem que resolver. É a chamada unção do urubu em cima da carniça. Apareceu alguém com melhor condição de vida financeira, então já líderes, pastores, na Idade Média foram padres, se aproximam dessas pessoas para tentar espoliar da maneira mais vil possível, de forma que a pessoa se sente constrangida. Ela se sente constrangida. Eu vou entrar na igreja e, quando souberem a minha condição financeira, vão querer, então, que eu resolva tudo para todos. E não é assim que a Bíblia ensina. Tá bem? Então, primeira coisa que Jesus ensina não é o problema de prosperar, mas é o problema da avareza, é o problema da dificuldade do jovem rico, por exemplo, de se desvencilhar da riqueza e segui-lo. Essas são as questões. A dificuldade que a riqueza pode trazer, mas outras coisas também podem trazer. Há outras riquezas também. Mas Jesus tocou nessa questão, então eu quero tocar dizendo a você: não fique constrangido por ter prosperado. Você não é o responsável por resolver todos os problemas de todas as pessoas, de toda a igreja e de toda a sociedade. O que Jesus está falando é: não se deixe contaminar, porque é difícil para aquele que enriquece. É muito difícil entrar no reino de Deus. Não vou falar de todo o texto agora. É muito difícil, porque a pessoa acaba se apegando. Mas eu quero ser honesto com vocês, dizendo, com tantos anos acompanhando, a igreja, que as pessoas não se apegam só a riquezas financeiras, não. Elas se apegam a outras coisas. E têm dificuldade de entrar no reino porque se apegam a outras riquezas. Então, primeiro, o que Jesus está falando é da grande dificuldade de alguém que prosperou se apegar por demais a essa prosperidade econômica e então ter dificuldade em segui-lo. Segundo, o que eu estou mencionando é que você não é o responsável sozinho, único, por resolver todos os problemas de todas as pessoas, e isso constrange a muitos. Muitos têm receio de chegar e dizer: eu sou um empresário, eu sou um homem bem-sucedido, como eu disse, no cuidado com a terra, é um agricultor. Muitos se sentem constrangidos de falar da sua prosperidade, e isso não pode acontecer entre nós. Não pode. E que não aconteça em nome de Jesus. E aqui eu faço as duas ponderações já no versículo 5. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, para que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. A lição de Jesus é que nós temos que ter total liberdade, espontaneidade, a paz para ofertar, a alegria em contribuir. Não pode ser por constrangimento, é alegria, especialmente com os irmãos de Cristo. Entretanto, a falta de cooperação com a igreja, isso sim, demonstra ausência de sensibilidade no Espírito de Deus. Só tome cuidado com a unção do urubu, né? Porque as pessoas percebem alguém com mais posses, isso há milênios, e já querem, então, como um urubu em cima da carniça, que essa pessoa resolva tudo para todos. Então, cuidado com essa, eu estou brincando, unção do urubu. Viu uma carniça, já quer chegar nesse mais próspero e já quer arrancar tudo o que puder. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que fazer com muita sensibilidade no Espírito de Deus, com paz, alegria, espontaneidade, liberdade. As ofertas, irmãos, ou contribuições regulares têm a finalidade de manter e expandir a obra do Senhor e possibilitar que nenhum membro da família de Cristo precise viver em miséria. Quero só sensibilizá-lo para com isso. Não é possível que na mesma igreja alguns estejam extremamente abastados e se façam também de cegos diante da situação de alguém que está vivendo uma situação de miséria. Isso demonstra uma falta de amor. Façamos aquilo que pudermos fazer. Testemunhos de doação sempre provocarão expressões de louvor, irmãos. Gratidão a Deus. A responsabilidade espiritual de contribuir com a igreja é própria dos membros do corpo de Cristo. Não é de um que é o mais próspero, nem dois, nem três, nem cinco, nem 10. É de todo o corpo de Cristo. Contudo, os pobres não podem usar qualquer princípio bíblico, e isso é feito. Isso é feito. Os pobres não podem usar de qualquer princípio bíblico para evitar a necessidade de trabalhar com afinco. Ficam ali, né? Não trabalham, não pegam no duro, não se esforçam, não abrem o um pequeno comércio, não trabalham na terra, não vão trabalhar na empresa, não estudam, não trabalham, depois sofrem as consequências. Então, que isso não seja, essa orientação não seja uma desculpa para as pessoas: ah, não vou trabalhar porque alguém me ajuda. Nem reivindicar eventuais direitos sobre as pessoas dos mais prósperos. Ah, tem um irmão lá, dois, três, cinco, que são mais prósperos, eles que se virem para me ajudar. Não, isso é contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Tanto o egoísmo, de um lado, se alguém não ajuda aquele que está mais necessitado, como a ociosidade, o ócio. E por isso nós temos que ter muito cuidado com essas campanhas de auxílio para as pessoas, porque pode acabar gerando uma ociosidade. Tem gente que pega auxílios governamentais para jogar na loteria, né? Então, nem o egoísmo, nem a ociosidade são atitudes. Isso tudo são, essas duas questões são atitudes contrárias à vontade expressa de Deus. E aqui eu me alegro em ter dito isso para vocês e me alegro muito. Fico cheio, transbordante de alegria, porque essa matéria tem que ser trabalhada também, nem egoísmo, nem ócio. Porque os ociosos também ficam se aproveitando da condição de terem irmãos mais prósperos para ficar na moita, né? Ficar debaixo da árvore. Então não é possível. Isso não é agradável a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo pequeno nos permite trabalhar com mais detalhes essas questões. Muito bem. Uma segunda questão que o capítulo trabalha é semear e colher com fartura. Olha que bênção. Semear e colher com fartura. É princípio bíblico. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Eu dou um testemunho a você. Eu sou o pior dos pecadores entre os seguidores de Jesus. Estou falando com toda a verdade. Me uno a Paulo aqui para dizer: eu sou o principal dos pecadores. Mas semeei muito o Evangelho e colho muito dessa satisfação, dessa alegria, dessa paz, desse gozo, dessa vida abundante, de tudo aquilo que Deus gerou. Semeou no reino, colheu no reino. Agora, tem gente que não semeia. Não semeia, não vai colher. Isso serve para todas as áreas, inclusive a área ministerial. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, quem dá o melhor? Eu disse isso já outras vezes, vou dizer de novo. Deus não trabalha com a ideia do pouquinho, nem trabalha com a ideia do mais ou menos. Quantos bilhões de irmãos que dão um pouquinho do seu tempo para Deus, dão mais ou menos da sua vida para Deus e querem colher vida abundante, vida cheia do esplendor da glória, tendo semeado pouco na vida cristã. Quem semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Irmãos, Deus não trabalha com essa ideia do pouquinho. Ele não chegou e falou: ah, eu vou salvar um pouquinho de gente lá na cruz do Calvário. Ou então eu vou salvar mais ou menos, mas na hora da cruz deixa para lá, né? Eu não vou morrer crucificado por eles. Não, Jesus entregou o melhor. Nós temos que trabalhar com a ideia do melhor, que não nos seja apresentado essa ideia do pouquinho, do mais ou menos, do qualquer coisa. Aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Aleluia. Esse é um adágio rabínico, né? Uma palavra dos rabinos, irmãos, um provérbio dos rabinos, uma ideia bem conhecida, mas não presente no livro de Provérbios no Antigo Testamento. A doação cristã é sempre uma cooperação com Deus e o seu reino. Aleluia! Vamos cooperar com o reino. Vamos cooperar com Deus e o seu reino. E isso deve ser espontâneo. Isso deve ser fruto do amor. Se não é fruto do amor, é por força ou por violência ou por constrangimento. Não serve, não presta. Deus não quer. Deus quer uma cooperação para o seu reino espontânea, fruto do amor. As bênçãos decorrentes de se obedecer à voz do Espírito Santo são certas e inevitáveis, como nos diz Lucas capítulo 6, versículo 38. Aleluia. Aí nós vamos ter homens e mulheres os mais felizes da terra, aqueles que entregam tudo. Eu não fui apresentado, graças a Deus, por uma série de motivos familiares e outras coisas, para essa ideia do pouquinho, ou do mais ou menos. Até na adolescência, a gente chama, né, de quebrar a mão, né? Na adolescência eu quebrava a mão. Mas depois, quando me converti, é dar o melhor, é entregar o melhor. Eu só conheço essa palavra, é o melhor. Ou é o melhor ou não é. Ah, mas uma devocional tão simples como essa não é um grande estudo, não é uma grande pregação, não importa, tem que ser o melhor. Porque quem pouco semeia, colhe pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. No meu caso, eu escolhi semear generosamente. Estou colhendo fartura no reino de Deus. E até na área material. Quando tive oportunidade, jamais me furtei para com relação aos meus pais, familiares, irmãos em Cristo. Jamais. Não conheço isso. Não fui apresentado. Só na adolescência, como eu disse, que dava essa quebrada de mão. Quebrar a mão, irmãos, é fazer mais ou menos. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Versículo 7. O que você tem proposto em seu coração, irmão? Irmã, o que você tem proposto em seu coração? Ah, eu vou dar pouquinho? Eu vou dar mais ou menos? Não serve. Cada pessoa conforme. Coopere conforme tiver proposto em seu coração. Deus deu o melhor coração para você, então entregue o melhor para Ele, não com pesar ou por constrangimento, como eu disse no caso daqueles que chegam a uma igreja. Não, não por força nem por violência, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Isso é a coisa mais gostosa do mundo, fazer com alegria, viver com alegria. Versículo 8, irmãos, irmãs, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Opa, aqui o texto amplia o conceito. Em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as necessidades satisfeitas, nós vamos transbordar em toda boa obra. É para a vida inteira, irmãos, irmãs. É vida abundante em todas as áreas. E eu confio em Deus em tudo. Estou aprendendo a confiar. Prefiro dizer, como dizia o pastor Ivênio, estou aprendendo a confiar a cada dia. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. Voltamos para a questão mais específica, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Olha que coisa linda! Você que distribuiu, doou do seu bem ao necessitado, a sua fidelidade está escrita no livro da vida, será eternamente reconhecida, irmão. Aquele que oferta a semente ao que semeia, isso é importante também, né? Não só dá o peixe, mas dá a vara para pescar, né? Aquele que oferta semente ao que semeia, deixa ele semear também, né? Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, aqui é mais específico. O cidadão está com fome, diria um sociólogo brasileiro, quem tem fome tem pressa, não dá para ficar esperando. Aquele que oferta, a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Deus está atento. Ele está olhando para você. Ele está vendo que você oferta a semente para aquele que vai semear e você dá o pão para aquele que está com fome. Deus vai multiplicar sobre a tua vida e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade nesse sentido e em mais uma centena deles. Pode voltar lá, Abraão, antes até, com Adão lá no jardim. Eu não tenho dúvida da bênção da prosperidade, mas bênção, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus pode nos abençoar com prosperidade. O cidadão estudou, trabalhou, agora ele vai desfrutar. Se não estudou, mas aprendeu um trabalho técnico, aprendeu a se dedicar no seu trabalho, no comércio, como eu disse, no que for, Deus está olhando. E se você tiver essa postura de dar semente para aquele que precisa semear, e se você sacia a fome daquele que tem fome, então você será suprido e Deus multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Você vai prosperar. O problema da ideia da prosperidade não está na promessa bíblica, está na ideia da barganha. A ideia da barganha, desenvolvida desde milênios atrás, isso é o pecado. Mas que Deus nos abençoa, ele abençoa. Sereis enriquecidos, versículo 11, em todas as áreas de vossas vidas. Ouça isso. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Coisa linda, né? É para grifar na sua Bíblia ou para marcar no seu computador. É um grifo também, né? Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. É para ser feliz. Não é só também para ter bem material, é para ser feliz. Aleluia. Versículo 12. Estamos encerrando, só vai até o 15. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, já expliquei, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Paulo salienta que o efeito da doação generosa dos coríntios vai ultrapassar muito os limites da igreja lá em Corinto. E vai ultrapassar muito as necessidades da igreja em Jerusalém, que era o destino específico dessa oferta. Chegando a igreja em todo mundo, o mundo inteiro, a igreja em todo mundo ia saber. E todas as épocas, olha, 2000 anos depois nós estamos falando disso, promovendo em toda parte e em muitos povos profundas manifestações de louvor ao Senhor. Versículos 13 e 14. Para encerrar, irmãos, os três últimos versículos. Por intermédio dessa prova, do verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito seja, santo, santo, santo é o Senhor. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho. Não adianta confessar o Evangelho. Não adianta fazer pública profissão de fé, ou ser batizado, ou fazer a primeira comunhão, ou fazer a crisma. Não adianta. É preciso que isso venha acompanhado pela obediência. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vosso coração em compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. Ajudem os irmãos, particularmente aqueles que têm fome, os órfãos, as viúvas e aqueles de grande necessidade. Também oferte sementes para que ninguém fique ocioso, mas que esse que recebeu a semente também possa trabalhar, possa semear. Não dê só o peixe, dê a vara também, para que ele possa pescar. Isso, a confissão do Evangelho acompanhada pela generosidade do nosso coração em compartilhar os nossos bens com eles e com todos os outros, eu não tenho nada para dar, mas o que eu tenho, eu lhes dou. Em nome de Jesus, levantem e andem. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, e isso eu compartilho com vocês. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Para não ficar dúvida aqui, quando eu digo não tenho nada, a Bíblia diz nada tendo e tudo possuindo, né? Então, eu nada tenho dessas coisas. Não foi a minha opção, mas tudo possuo. Por causa da graça de Deus, por sua presença de Deus transbordante. E faço um convite: todos os irmãos de Entre Folhas, a partir de janeiro, nós vamos abrir uma reunião de oração e de leitura bíblica e de bênção sobre todos, todos que desejarem serão convidados e já estão convidados desde a primeira semana. Então eu convido vocês para experimentarem essa vida abundante que Deus tem. E eles, orando em nosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graça é favor que eu não mereço, favor imerecido. Para encerrar, graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Vamos dizer juntos? Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. O próprio Deus, irmãos e irmãs, a quem servimos, é o maior exemplo de generoso doador. Deus é generoso, Deus é doador, pois deu-se a si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, por nossa eterna salvação. Ele deu tudo. Você acha que nós podemos ter coragem de entregar um pouquinho para Deus? Não, Jesus deu tudo. Deu seu Filho Jesus Cristo para a nossa eterna salvação. Nesse sentido, qualquer contribuição cristã é apenas uma maneira de manifestar a nossa adoração. Em gratidão ao fato de Deus ser generoso, doador, ter dado o melhor dele mesmo, ter dado a si mesmo, o que nós fazemos? Adoramos, agradecemos. Louvamos por essa dádiva inefável que é a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e eu espero que essa palavra edifique o seu coração e também retire esse véu. Que você não tenha vergonha de prosperar, não, porque se prosperou de modo lícito, Deus abençoou você. Não tenha vergonha, não. Deus abençoou você e abençoou centenas de pessoas ao longo de toda a história e ao longo de toda a Bíblia nós vemos. Não tenha vergonha. Apenas tome cuidado para que, chegando a um lugar, e preste atenção, se esse lugar é urubu atrás de carniça, se só estão interessados no seu dinheiro, esse não é o lugar para você ficar. Procure um lugar onde as pessoas valorizem você pelo que você é. E aí, dê o seu melhor. Como eu convido a todos os irmãos, os que têm menos posse material, deem o seu melhor. Dê o melhor da sua vida. Os que têm uma posição intermediária, média, deem o seu melhor. E os que têm em abundância, deem o seu melhor. E aí, irmãos, Dê o melhor do seu tempo, dê o melhor do seu dom, dê o melhor do seu talento, dê o melhor do seu ministério, dê o melhor, como Deus deu o melhor, dê também você o melhor. Isso vai ser uma forma, essa obediência vai correr, vai ser um testemunho e vai ser uma forma de você louvar, de você adorar, agradecer por essa dádiva inefável de Jesus Cristo, o Senhor. Bendito seja o Senhor, que se o Senhor nos permitir, nós faremos depois a leitura do capítulo 10, com a autoridade apostólica de Paulo. Muito bonito o texto também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a prosperidade proveniente do Espírito do Deus vivo, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.